Namastê, caros ouvintes, o Deus que habita o meu coração saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, ouvintes. Sejam todos bem-vindos a mais esta edição do programa Lux Esotérica. De segunda a sexta-feira, com vocês, sempre às 21h, levando os melhores textos do ocultismo, do esoterismo e da teosofia, sempre aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, coordenador da loja Esotérica Virtual. E agradecemos a maravilhosa audiência daqueles que nos acompanham ao vivo e principalmente o apoio, o patrocínio dos simpatizantes e associados da loja Esotérica Virtual, que com as suas contribuições, com seu apoio, tem nos ajudado a manter esse canal de comunicação aberto, ouvintes, sempre levando a luz aqui nas noites da Esotérica FM. E nós nos propomos, ouvintes, estamos desenvolvendo com vocês os nossos comentários, as nossas análises sobre as meditações das cartas dos mestres de sabedoria, retiradas desse maravilhoso livro, Meditações Excertos das Cartas dos Mestres de Sabedoria, compilada nesta coleção por Catherine Beattie e publicada no Brasil pela editora Teosófica, no formato de livrinho de bolso, que vocês podem adquirir através da livraria da Levir, lá em www.levir.com.br. Este livro, ouvintes, é constituído de 365 frases, uma para cada dia do ano, e divididas em 12 grupos, um para cada mês do ano. E nós estamos exatamente tratando com vocês da característica, do atributo, a virtude do mês de outubro, ouvintes, que é a autoconfiança. Já fizemos aqui comentários em outros programas sobre esta característica e vamos continuar, ouvintes, no dia de hoje falando da autoconfiança na perspectiva dos mestres da Grande Fraternidade Branca, com frases principalmente do mestre Kutumi, que é o Shohan, o chefe do segundo raio, e do mestre Moria, que é o Shohan, o mestre que rege na Fraternidade Branca o primeiro raio. Esses dois mestres que têm trabalhado juntos pela iluminação da humanidade e, muito especificamente, trazendo essa mensagem para o Ocidente, ouvintes. Pois, desde há muito, ouvintes, desde a encarnação de Tsongkhapa, no longínquo Tibete, ouvintes, isso lá por volta do século 14, ouvintes, se estabeleceu no braço transhimalaico da Fraternidade Branca, que em cada século os mestres, os adeptos, os arhats da tradição budista e da sabedoria da Fraternidade Branca no Oriente teriam que fazer um esforço específico em cada final de século e mais especificamente em cada quarto final de século, ouvintes. Então os mestres e seus discípulos, seus arhats e iniciados deveriam fazer um esforço para iluminar a humanidade e muito especificamente para os povos do Ocidente. Então essas cartas que eu já comentei com vocês foram enviadas de mão própria, do próprio punho dos mestres Mori, Kutumi, de outros mestres, estão guardadas e podem ser acessadas na seção de manuscritos raros do Museu Britânico em Londres, onde elas se encontram devidamente armazenadas e podem ser visitadas. Se vocês visitarem Londres, ouvintes, não deixem de comparecer ao British Museum e agendem lá uma visita às cartas dos mestres que nós estamos citando aqui. Então vamos dar início a esse trabalho de hoje com uma frase aqui do mestre Serapis, do braço egípcio da Grande Fraternidade Branca, também conhecido como a Fraternidade de Luxor. Então o mestre Serapis nos diz o seguinte: pois aquele que espera resolver em tempo os grandes problemas do mundo macrocósmico e vencer face a face o habitante do umbral, forçando assim pela violência o umbral além do qual estão ocultos os mais misteriosos segredos da natureza, deve primeiro pôr à prova a energia de sua vontade, a indomável resolução de alcançar êxito e trazer à luz as internas faculdades mentais de seu Atma, a mais alta inteligência, e abordar os problemas da natureza humana e resolver, antes de tudo, os mistérios de seu próprio coração. É, ouvintes, o mestre Serapis realmente se transformando em nosso guru, pois ele aponta o caminho, ouvintes, que nós devemos seguir e, de certa forma, já indicando que perigos nós deveremos enfrentar. Pois, ouvintes, a cada encarnação nós temos essa experiência de desenvolver um novo eu, uma nova personalidade aqui sobre essa terra. Mas esta, caros ouvintes, é a maior das ilusões, porque nós nascemos com um novo corpo, formamos um novo corpo astral, um novo corpo mental inferior, uma nova energia etérica que envolve o nosso corpo, e esses quatro veículos, o físico, o etérico, o energético, o astral e o mental, ouvintes, eles formam aquilo que em teosofia nós chamamos de personalidade. E por que esses quatro veículos, ouvintes, são chamados de personalidade? Porque persona, ouvintes, que é a raiz desse termo personalidade, significa máscara. A persona é aquela máscara do teatro antigo, onde os atores, quando queriam expressar determinadas emoções de alegria, de tristeza, de indiferença, qualquer que seja, eles colocavam uma máscara correspondente sobre as suas faces. Então, ouvintes, essa nossa presença aqui no mundo é apenas uma máscara para o verdadeiro ator. E esse ator, ouvintes, ou essa atriz, aquele que verdadeiramente representa, é o nosso eu maior, a nossa alma, é o nosso eu interno, ouvintes. E realmente, o ator, ouvintes, se confundir com a máscara é uma das coisas mais lamentáveis. E nós temos, ouvintes, que ter isso, ouvintes, muito claramente nas nossas consciências. Nós somos pó e ao pó retornaremos enquanto personalidade. E dentro de nós, ouvintes, existe o outro lado da moeda. Porque se essa personalidade que nós temos aqui, ela é limitada, ela é apenas temporária, dentro de nós existe alguma coisa maior, que a sabedoria nos mostra, caros ouvintes, que é a individualidade, pois ela é una, é indivisível e é exatamente o centro maior da nossa consciência, sendo o centro menor o nosso cérebro aqui na Terra, que nós imaginamos que que seja ele o grande processador da informação, ouvintes. E isso não é verdade. O nosso cérebro, ouvintes, ele nada mais é do que uma grande antena receptora e transmissora de informações para os planos superiores. O cérebro, ouvintes, se ele é abalado psicologicamente ou fisicamente, ele perde exatamente essa capacidade de transmitir e receber, e por assim dizer, a memória some. Assim, da mesma forma, quando nós desligamos os nossos computadores da rede elétrica, então o que acontece? A tela apaga, e se as informações não tiverem sido gravadas e verdadeiramente salvas, ouvintes, no disco rígido, ou num disquete, ou num pendrive, aí se nós não tivermos gravado, salvado, ouvintes, a informação desaparece. E quando nós morremos aqui na Terra, ouvintes, o que acontece é exatamente isso. Como nós fazemos quando nós apertamos aqui o botãozinho do liga, desliga do nosso computador. A morte nada mais é do que isso, ouvintes. O corpo se desliga da vida física e os átomos do nosso corpo procuram, então, o seu caminho original, que é na matéria. Mas, ouvintes, durante toda a nossa vida, nós vamos salvando a informação que o nosso cérebro envia para planos mais sutis, para o astral e para o mental. Então a morte, ouvintes, ela é exatamente uma grande viagem. Uma viagem, ouvintes, para a qual nós deveríamos estar nos preparando desde sempre, desde já, ouvintes, porque a morte é o caminho de retorno para o nosso eu maior. Então nós devemos estar atentos, porque aqui, ouvintes, nesse mundo nós somos artistas representando no palco da vida. Mas atrás de nós, ouvintes, está o verdadeiro autor dessa peça que nós estamos representando. Aquele que vai colher os louros ou então os prejuízos da nossa atual encarnação. E, ouvintes, a nossa natureza material é envolvida por uma energia etérica que luta para sobreviver das mais diversas formas. E é esse, ouvintes, essa energia, juntamente com a energia inferior do plano astral, que é conhecido como o guardião do umbral. E nós, de certa forma, temos contato com ele diariamente. Quando nós vamos dormir, nós deixamos ali o corpo repousando e nós nos projetamos no astral com os nossos corpos emocionais, com nossos corpos astrais. E quem fica ali tomando conta do corpo, ouvintes, é exatamente o guardião do umbral, o nosso elemental físico. E nós precisamos, ouvintes, aprender a dominar esse elemental, esse guardião do umbral, porque é ele, ouvintes, que de certa forma comanda todos os movimentos involuntários do corpo, todas as necessidades de subsistência que existem no nosso corpo são controladas por esse elemental. É ele, caros ouvintes, é com ele que nós tratamos quando nós vamos dormir e nós queremos acordar numa determinada hora da manhã e nós fazemos aquele pensamento forte, né? Desejando acordar numa determinada hora. Esse guardião, ouvintes, ele então recebe essa informação e ele invariavelmente nos desperta até alguns minutos antes do que aquela hora que nós gostaríamos de acordar. Mas é ele também, ouvintes, que nos prende nessa existência ilusória. Porque esse elemental, ouvintes, ele está preocupado com a sobrevivência, com a busca do alimento, com a busca do abrigo, com a busca da vestimenta, com a satisfação dos desejos, dos prazeres. Então, para ele, ouvintes, para esse guardião, a espiritualidade é um assunto que ele não conhece e que ele realmente não está interessado. E é com eles, ouvintes, que nós enfrentamos uma batalha terrível quando nós vamos começar a meditar ou a ter uma prática de yoga ou de oração. Quando nós sentamos e vamos nos interiorizar, nós rapidamente encontramos a oposição desse elemental, pois ele fica lançando na nossa mente ali sugestões do que nós deveríamos fazer, lançando imagens de prazeres que nós já tivemos no passado e dizendo, sugerindo para nós, por que você não levanta, não vai tomar ali um refrigerante, por que você não vai dar uma caminhada, não vai dar um passeio no shopping, por que você não dá uma coçadinha ali na perna que está começando a coçar. Então nós enfrentamos, ouvintes, uma série de sugestões que não tem nada a ver com a nossa natureza mais profunda. Então nós temos que ter muita calma nessa hora, ouvintes, e calmamente, ouvintes, dominar esse elemental. Porque o astral, principalmente, ouvintes, é um ótimo servo. Se nós aprendermos a mandar nas nossas emoções e no nosso elemental etérico, astral, realmente ele será um ótimo servo. Mas se nós deixarmos ele ser o senhor, ouvintes, aí a coisa complica. Porque como nós já dissemos inúmeras vezes aqui nos nossos programas, o elemental, ouvintes, ele está fazendo um percurso evolutivo diferente da nossa alma. A nossa alma está subindo, caros ouvintes, retornando para o seio da divindade, para a vida divina. Enquanto o elemental, ouvintes, que habita dentro do nosso corpo, ele está indo ainda em direção à matéria. O objetivo do elemental que habita em nós, ouvintes, este guardião do umbral, é chegar até o plano mineral, ao reino mineral. Então, o objetivo dele é muito diferente do nosso, ouvintes. Então, se nós não o submetermos, nós estaremos em maus lençóis. E como exortou aqui o mestre, ouvintes, nós temos que resolver os mistérios do nosso próprio coração. Mas para chegar, ouvintes, nesse âmago do nosso ser, nas melodias e harmonias, ouvintes, que vêm da nossa alma, nós devemos aprender a apaziguar esse elemental. Então ele é vencido, ouvintes, pela força. Por isso que o mestre aqui fala em violência, ouvintes, que não é, obviamente, né? Vou até repetir aqui o que o mestre diz: pois aquele que espera resolver em tempo os grandes problemas do mundo macrocósmico e vencer face a face o habitante do umbral, forçando assim pela violência o umbral além do qual estão ocultos os mais misteriosos segredos da natureza. Esse elemental, ouvintes, ele é realmente poderoso, pois é ele que mantém o nosso corpo vivo e ele está aqui conosco pelo fruto da evolução de toda a vida nesse planeta. Mas nós não devemos nos identificar com ele, pois ele não é exatamente o nosso ser. O nosso ser verdadeiro, ouvintes, está muito mais acima. Então nós temos de criar o hábito de apaziguar esse elemental, ouvintes. E nós temos que, de certa forma, diminuir o seu poder, ouvintes, diminuindo as recompensas que ele recebe toda vez que nós cedemos às suas sugestões, quando ele quer, ouvintes, nos levar a repetir os desejos, ou quando ele quer que nós fiquemos agitados pelo nervosismo, pela violência, ouvintes. Então nós temos que sempre procurar, ouvintes, relaxar, respirar profundamente. Não subestimem, ouvintes, esta sugestão, pois a respiração, ouvintes, é conhecido na ciência do yoga, que respirar tranquilamente, ouvintes, ajuda no seu mecanismo a apaziguar as emoções, o corpo e a mente. Uma chave perene para nós vencermos esse elemental é sempre reduzir, ouvintes, a frequência da nossa respiração, porque aí nós pensamos com mais tranquilidade, as emoções são mais nítidas, inclusive nós podemos ter emoções até mais profundas e nós vamos ter condições de perceber, ouvintes, realmente da onde vêm essas emoções. E então, ouvintes, dominando, dobrando pela força esse elemental, que será apaziguado, aí sim, ouvintes, nós poderemos estabelecer periodicamente um contato com a nossa natureza mais profunda. E é tudo isso, ouvintes, é feito com a força da vontade. A vontade, ouvintes, que nós conhecemos tão bem na forma do desejo. Toda a intensidade do desejo, ouvintes, que nós temos pelos objetos externos pode ser revertida para o nosso progresso interior. Pode e deve, ouvintes. Só existe esse método de desenvolver a nossa natureza interior. Nós devemos tirar desses objetivos externos toda a energia e volvermos para dentro de nós mesmos. E essa força, ouvintes, que sempre nós lançamos para fora, quando ela se vira para dentro, ela faz nos realmente reconhecer aquilo que o mestre menciona aqui, como as faculdades mentais do nosso Atma, do Pai, caros ouvintes, espiritual que está dentro de nós. Aquele Pai que Jesus realmente clamou durante tantas vezes e que ele tanto reconheceu como a verdadeira fonte da cura, como a verdadeira fonte da sua sabedoria e da sua estabilidade, ouvintes, da sua força. E dentro de cada ser humano, ouvintes, existe esse aspecto Atma. Ele é a vontade espiritual mais pura, sempre representado pela branquíssima, ouvintes, alvíssima luz branca que está no coração de cada ser humano. Quando nós aprendermos a sintonizar, ouvintes, esta vida, todos nós, ouvintes, estaremos num caminho realmente firme de progresso interior. Mas vamos a mais uma frase aqui, ouvintes, senão nós vamos terminar o bloco aqui hoje só com uma frase. Vamos mais uma, pelo menos. Uma frase agora do mestre Kutumi, muito curtinha. Ele nos diz o seguinte: assim, lança tua sorte no regaço da justiça, sem jamais temeres que sua resposta não seja absolutamente verdadeira. É essa, ouvintes, a sugestão do mestre, de que a nossa confiança, ouvintes, a nossa vontade sempre deve ser dirigida para o nosso interior e sempre, ouvintes, devemos praticar atos que sejam justos, que sejam verdadeiros, que estejam de acordo com a lei, ouvintes, que esteja vigente, porque, ouvintes, não há realmente acordo entre a espiritualidade e realmente a criminalidade ou o desvio de conduta ou de comportamento. Se caros ouvintes, nas nossas vidas. Por algum motivo, nós somos forçados, ou então damos aquela famosa escorregada na banana, ouvintes, e nós cometemos algum ato que não está de acordo com a lei, e principalmente que não está de acordo com a nossa sensibilidade interior, porque dentro de cada ser humano, ouvintes, 24 horas por dia está aberto um tribunal que a cada instante, ouvintes, a cada ato, ele dá o veredito se esse ato que nós estamos cometendo, ouvintes, se ele é lícito ou ilícito, se ele é legal ou ilegal, se ele está de acordo com a natureza, ouvintes, ou se ele é um ato antinatural. E, ouvintes, infelizmente, com o passar do tempo, nós vamos ficando um tanto insensíveis para essa voz interna. E não deveria ser assim, ouvintes, porque se nós passarmos por cima da observação, ouvintes, dos desígnios desse tribunal da nossa consciência, com certeza lá na frente, ouvintes, o karma vai nos fazer pagar, ouvintes, e vamos pagar caro por todas as faltas que nós cometermos. Então, ouvintes, se quando nós subtraímos uma agulha, caros ouvintes, de uma caixa e colocamos no nosso bolso, aquele tribunal lá dentro, ouvintes, diz: isso está errado, você está cometendo um ato errôneo, você está roubando, você está subtraindo. Pode ser a coisa mais ínfima, ouvintes, se nós aprendermos a ouvir isso, ouvintes, e sermos verdadeiros conosco mesmos, não cometendo nenhum crime contra a percepção interior, aí, ouvintes, nós estamos fincando num ponto, caros ouvintes, de extrema estabilidade a nossa natureza. Porque é melhor, ouvintes, perecer cumprindo, ouvintes, essa voz interna do que viver as glórias do mundo passando por cima da nossa voz interna e cometendo crimes e cometendo desenganos no mundo. Vamos, ouvintes, procurar sempre estar em sintonia com essa voz interna, jamais tentando enganá-la, ouvintes, porque com certeza o pior cego é aquele que não quer ver, e é aquele que tenta enganar, ouvintes, a si mesmo. E como o universo, ouvintes, é regido pela lei da harmonia cósmica, que os orientais chamam genericamente de karma, aquilo que nós fizermos, ouvintes, que não estiver de acordo com a harmonia do universo, voltará contra nós, e nós teremos que um dia nos harmonizarmos com o universo, com o bem ou com o mal que nós tivermos realizado. E, ouvintes, o tempo está passando rápido, como sempre. Está terminando nesse momento o primeiro bloco do programa Lux Esotérica de hoje. E vamos fazer aquele nosso tradicional intervalo, deixando com vocês, ouvintes, o convite da Loja Esotérica Virtual para que vocês venham se unir ao número dos nossos associados patrocinando aqui as nossas transmissões. Vamos ao intervalinho, ouvintes, e voltamos na sequência com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, caros ouvintes, estamos retornando ao vivo com vocês, o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecendo, como sempre, a maravilhosa audiência daqueles que estão sempre nos acompanhando ao vivo, e também a todos vocês, ouvintes, que nos acompanham a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, na sessão de áudio da Loja Esotérica Virtual, a Levir. E a todos também que estão nos acompanhando pelos discos que tempos depois serão distribuídos com este programa. E nós estamos com vocês, ouvintes, analisando, comentando as frases, as meditações, excertos das cartas dos mestres de sabedoria no seu tópico da autoconfiança, ouvintes. E vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo, trazendo uma importante frase aqui do mestre Moria, ouvintes. E peço a atenção redobrada de vocês, ouvintes, e a reflexão de vocês para esta frase que nós vamos ler e vamos comentar, que diz o seguinte: um constante sentimento de abjeta dependência de uma deidade encarada como única fonte de poder faz com que o homem perca toda a autoconfiança e os estímulos à atividade e iniciativa. Tendo começado por criar um pai e guia para si próprio, torna-se semelhante a um menino e assim permanece até a idade avançada, esperando ser levado pela mão nos menores como nos maiores acontecimentos da vida. E assim estabelece o mestre Moria, ouvintes, uma coisa que realmente nós devemos ter muito claramente nas nossas consciências, que nós devemos refletir, ouvintes, e obviamente que nós vamos fazer certas colocações que os amigos e amigas ouvintes devem receber sempre no espírito da liberdade de pensamento, e obviamente que cada um tem direito a tirar as suas próprias conclusões e ter, ouvintes, a sua perspectiva sobre esse tema. Porque na vida de um espiritualista, ouvintes, é muito importante a concepção que nós temos sobre Deus, ouvintes, sobre a divindade. Porque nós sabemos que o ser humano tem dentro de si uma dimensão espiritual, uma dimensão transcendental, que obviamente nos leva, quando nós estamos em certas situações da nossa vida, quer estejamos em dificuldades ou quer estejamos em tranquilidade, mas o ser humano tem um anseio pela transcendência, pela busca de algo maior. Então, em todo mundo, ouvintes, nós percebemos que existe a religiosidade humana manifesta na forma de religiões, de filosofias, de maneiras as mais diversas de buscar a espiritualidade. Então, a espiritualidade, ouvintes, a religiosidade é uma necessidade básica do ser humano. Isso é inegável. E cada cultura, ouvintes, desenvolve esse tema de acordo com a sua época, de acordo com a sua ética, de acordo realmente com o meio ambiente, com as situações peculiares de cada civilização. E o mestre Moria, ouvintes, que nós não podemos perder de vista, que ele era um marajá da Índia, antes da Índia ser um país como nós conhecemos hoje. O mestre Moria tinha exatamente sobre o seu comando uma porção do território indiano, né? Uma gleba daquele amplo território que era conhecido como o Rajput. Durante muitos anos ele governou e basicamente reinou sobre aquela região, inclusive tendo sido proeminente pelas causas humanas, pelas causas culturais, tendo sido reconhecido por todos os indianos como um grande benemérito das artes, um benemérito das traduções dos textos religiosos e do melhoramento das condições do povo. Mas, ouvintes, a religiosidade na Índia se manifesta de uma maneira tão múltipla que nós sentimos, ouvintes, que esse comentário do mestre Moria faz uma crítica que nós devemos tentar compreender para o nosso ambiente aqui, transferir para a nossa cultura judaico-cristã, que de certa forma é um pouco diferente do que se encontra lá na Índia ou em muitos países do Oriente. Porque lá existe uma multiplicidade, ouvintes, de deuses que são adorados, de forças da natureza que são corporificados em nomes e figuras de divindades, e muitas pessoas na Índia, em outros países, acabam tendo essas divindades como uma realidade definitiva. E, obviamente, praticam os rituais dessas religiões, têm uma fé profunda nessas divindades, e mesmo que elas, né, existam ou não existam, ouvintes, o fato é que o ser humano muitas vezes se prende pelas filigranas, ouvintes, pelas tendências, pelos dogmas, principalmente, que esses cultos, que essas religiões, essas divindades acabam promovendo. Isso sem contar, ouvintes, a famosa exploração que sempre existiu dos sacerdotes em relação ao povo, que sempre foram controlados na sua mentalidade, sempre foram amedrontados com os dogmas, e muitas vezes os povos, a humanidade foi explorada fisicamente, monetariamente por esses sacerdotes. E a filosofia que os mestres promulgam, ouvintes, elas não negam essas forças, essas divindades. Por exemplo, se nós retrocedermos no tempo e nos fixarmos, por exemplo, em uma outra cultura, por exemplo, a cultura egípcia, a civilização egípcia, ouvintes, que durante milhares e milhares de anos floresceu ao longo do Nilo. No Egito, ouvintes, existem mais do que 500 divindades diferentes. São mais de 500 deuses e deusas que eram cultuados popularmente. E todas essas divindades, ouvintes, na verdade, são representações de forças do universo e realidades internas e espirituais. E eram poucos, ouvintes, aqueles que tinham exatamente essa compreensão, e ao invés de temer, ouvintes, esse ou aquela, esse deus ou aquela deusa, ou deixando de fazer um ritual ou outro, sabia, ouvintes, que todos aqueles deuses representavam aspectos da realidade espiritual que é una. E obviamente que por trás de tudo isso, ouvintes, está exatamente Deus, está a divindade que preside o nosso sistema, o sistema solar, ouvintes, porque o universo é uma coisa muito maior, muito mais ampla, que nós, ouvintes, ainda um dia vamos ter consciência da dimensão física desse universo, porque a dimensão espiritual é realmente avassaladora, é abissal. Nós não podemos ainda compreender exatamente o que realmente está por trás do universo como um todo. Mas nós habitamos, ouvintes, uma célula do universo, uma célula dessa galáxia que é o nosso pequeno, mas realmente aconchegante sistema solar, onde nós temos esse maravilhoso planeta onde nós habitamos, que é, ouvintes, o lar de bilhões e bilhões de seres, não só físicos, mas também de seres espirituais que evoluem aqui. Então, por trás de todas as realidades, ouvintes, está Deus, está a divindade. E no próprio Egito, ouvintes, essa questão surgiu de uma maneira extremamente pungente quando um dos faraós, ouvintes, das dinastias egípcias resolveu promulgar exatamente esta unidade da divindade, a unicidade de Deus, que foi o faraó Akenato. Se contrapondo, ouvintes, àquela tendência politeísta da cultura egípcia, ele então começou a falar e a pregar exatamente a força de Aton, a força do Deus Sol, ouvintes, que está por trás de todas as realidades. E ele foi, como sempre acontece com todos os grandes gênios, ouvintes, da humanidade, porque se vocês querem conhecer um gênio, ouvintes, é muito simples, porque basta verificar que todos os idiotas se reúnem para combatê-lo, né? Isso, infelizmente, é algo que se repete frequentemente na humanidade. E muitos e muitos cultos, e principalmente os amonitas, né, os adoradores de Amon, combateram Akhenaton, ouvintes, inclusive, não só levando a sua morte física, mas até a destruição da cidade que ele construiu exatamente para estabelecer, ouvintes, esta nova ordem religiosa falando da divindade única. Mas, voltando aqui à frase do mestre, ouvintes, nós temos que ter muito claramente, ouvintes, de que realmente cada um de nós, ouvintes, é um reflexo da divindade aqui na Terra. Cada um de nós é um ser único, fruto de uma evolução espiritual que não começou nesta encarnação. Nós não estamos caindo aqui, ouvintes, de paraquedas. Deus não criou a nossa alma, ouvintes, naquele dia em que nós fomos concebidos, mas sim ele emanou a cada um de nós há muitos e muitos milhões de anos atrás, e nós desde então estamos peregrinando para um dia retornarmos a Deus, plenos de sabedoria e plenos de maestria sobre essa nossa natureza material. Então nós temos que considerar, ouvintes, que aquela postura, né, que religiosa principalmente, que coloca na mão de Deus todos os desígnios das coisas da sua vida, isso, ouvintes, é, como comentou aqui o mestre Moria, uma perspectiva infantil. Porque o ser humano, ouvintes, está aqui não para ser tutelado, ouvintes, por nenhuma inteligência, não para ser controlado por Deus, mas sim para que ele se erga das suas dificuldades, das situações que nós enfrentamos a cada vida, crescendo em qualidades, crescendo em caráter, crescendo em habilidades e autocontrole, autoconsciência. Então, se nós substituirmos, ouvintes, a confiança em nós mesmos num suposto controle divino sobre a nossa vida, ouvintes, nós estaremos realmente agindo como crianças. E se há, ouvintes, uma diferença entre um esoterista, um ocultista, um verdadeiro maçom ou um Rosa Cruz, ou um espírita realmente esclarecido, um verdadeiro mago, ouvintes, como era compreendido no passado, se comparado a um religioso fanático que crê dessa forma que nós estamos dizendo, é que o verdadeiro ocultista e esoterista, ouvintes, enxerga Deus dentro de si mesmo. Ele sabe que Deus habita dentro de cada um de nós e que não seremos, ouvintes, controlados por ninguém, e que cada um de nós, ouvintes, é o verdadeiro decretador da sua miséria ou da sua riqueza, da sua magnificência ou da sua decadência. Não existe, ouvintes, nenhuma força cósmica empurrando o ser humano para baixo ou levando automaticamente ele para cima. O que existe realmente nesse nosso sistema solar, onde nós estamos evoluindo, é verdadeiramente uma meritocracia, ouvintes. Ou seja, nós estamos vivendo e alcançando as coisas por méritos pessoais, né? Obviamente que há muitos mestres, há muitos instrutores, os anjos nos ajudam, os anjos amam a humanidade, amam a natureza, mas, ouvintes, a nossa evolução é individual. Cada um de nós tem que submeter, ouvintes, a sua pedra que está aí, bruta, ouvintes, à lapidação. Cada um de nós tem que procurar se melhorar, não só no nível externo, mas principalmente no nível interno. Porque é isso, ouvintes, que subsiste de uma vida para outra. Não aquilo que nós possuímos no mundo, mas sim aquilo que nós somos dentro do nosso verdadeiro ser. Então, ouvintes, nós temos que tomar nas nossas mãos as rédeas da nossa evolução. Não devemos crer, ouvintes, que a nossa sorte ou o nosso azar, que eu já mencionei aqui tantas vezes, que sorte e azar, ouvintes, são duas palavras que não existem no vocabulário esotérico, no vocabulário da espiritualidade, da filosofia oriental. Não existe, ouvintes, ninguém atrapalhando ou ajudando o ser humano no sentido da sorte ou do azar. O que nós estamos tendo aqui hoje, ouvintes, se o nosso copo é pequeno ou se nós temos uma taça dourada, cravejada de pedras preciosas, isso, ouvintes, foi causado pela semeadura que nós fizemos no passado. E aquilo de bom ou aquilo de ruim que nós temos hoje é devido exclusivamente àquilo que nós semeamos no pretérito, ouvintes. E nós seremos no futuro fruto daquilo que nós estamos semeando hoje no presente. Então jamais, ouvintes, devemos substituir a nossa vontade, a nossa confiança pela crença, ouvintes, que nós estamos sendo controlados por forças exteriores, por deuses, por entidades do astral, entidades espirituais, ou por instrutores, ou por guias, pelos santos, ouvintes, ou qualquer indivíduo da nossa humanidade ou de qualquer outra ordem possível e imaginável. Cada um de nós, ouvintes, está fazendo o seu percurso, e o desenvolvimento da vontade interior, ouvintes, deve ser realmente o foco que nós devemos ter de agora em diante. Então vamos aqui a mais uma pequeníssima frase do Mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: tendes a construção de vosso futuro em vossas próprias mãos, e cada dia podeis tecer sua trama. É o Mestre, ouvintes, confirmando aqui aquilo que nós dissemos. Ou seja, está na mão de cada um de nós aquilo que vai acontecer no futuro. Da mesma forma que a situação que nós temos hoje é fruto daquilo que nós plantamos lá atrás. E mais ainda, mais uma frase aqui do Mestre, ele nos diz: não guiamos nunca nossos xelas, ou seja, nossos discípulos, mesmo os mais avançados, nem os advertimos previamente, deixando que os efeitos produzidos pelas causas que eles próprios criaram lhes ensinem pela melhor experiência. Marquem bem isso, caros ouvintes, na sua meditação, na sua ponderação. Os verdadeiros mestres, ouvintes, nunca guiam ou conduzem os seus mestres como se esses fossem robôs, como se eles fossem autômatos, como se eles fossem meros funcionários ou empregados dos mestres. Isso verdadeiramente não existe. Os mestres ouvintes querem formar outros mestres, e não simplesmente crentes, e não simplesmente pessoas que acreditam nesses seres. Eles querem pessoas que cresçam e apareçam e sejam ouvintes tão bons quanto eles são. E isso só pode acontecer, ouvintes, desenvolvendo então o poder de Atma, o poder da vontade que está dentro de cada ser humano. Então, mesmo que ele seja um discípulo avançado, ouvintes, ele não deve esperar que o mestre mande ele para um local fazer uma coisa assim, assim, assado, dando instruções com mínimos detalhes, ouvintes, de forma que o discípulo poderia cumprir aquela tarefa e dizer que, olha, eu estou aqui simplesmente cumprindo o que o meu guru disse. Não, ouvintes, os mestres normalmente eles traçam linhas amplas para as quais o discípulo deve preencher o plano, né? O mapa nos seus detalhes, com as suas próprias inclinações e com a sua capacidade de criar, com a sua capacidade de traçar, ouvintes, e percorrer o seu próprio caminho. Isso tem a ver com a próxima frase aqui, que vai encerrar o nosso programa de hoje, que é do mestre Serapis, ouvintes, da digníssima fraternidade de Luxor, no Egito, quando ele nos diz: utilizai vossa intuição, vossos poderes inatos, tentai e obtereis êxito. É preciso, ouvintes, nesses caminhos, confiar, ouvintes, na força interna e desenvolvê-la, ampliá-la, senti-la cada vez mais forte dentro de nós. E um dos efeitos colaterais do desenvolvimento da vontade interior, ouvintes, é o crescimento daquela voz interior, aquela voz que sussurra no silêncio, que é a nossa intuição. Só, ouvintes, aprendendo a ouvir a voz insonora da nossa intuição é que nós realmente poderemos percorrer o caminho verdadeiro que está diante de cada um de nós. Porque aqui dentro, ouvintes, dos nossos corações, já existe uma visão muito ampla do que nós vamos fazer no futuro, do que nós iremos percorrer dentro do caminho da nossa evolução. E a nós aqui embaixo, ouvintes, compete ser sensíveis a esses desígnios interiores, desenvolvendo, ouvintes, a vontade, o Atma, desenvolvendo a intuição e a autoconfiança, que é esta maravilhosa, ouvintes, característica do mês de outubro, que nós já estamos praticamente terminando. Teremos com certeza apenas mais um programa para terminarmos aí a característica da autoconfiança, ouvintes. E o nosso programa, ouvintes, pela premência do tempo, está terminando no dia de hoje. Uma vez mais, grato pela presença, audiência de vocês, convido a todos para nós encerrarmos este programa com uma última vibração. Vamos, ouvintes, uma vez mais fechar os nossos olhos e nos sintonizar uma vez mais com o nosso coração. Sintamos o batimento cardíaco. E com o poder da nossa mente, ouvintes, visualizemos nos nossos corações aquela luz que brilha, a luz da joia inefável que repousa sobre o lótus do nosso coração. Sintam, ouvintes, essa luz se expandindo. Visualizem esta irradiação tomando todo o seu ser, se propagando para além do corpo, iluminando toda a nossa natureza e iluminando o caminho que nós desejamos, ouvintes, percorrer na nossa evolução. Nesse momento solene, ouvintes, procuremos compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, caros ouvintes, que esta maravilhosa bênção seja sempre uma realidade na vida de vocês e que sempre vocês possam viver em paz e viver sempre em busca, ouvintes, daquela nossa natureza espiritual que pulsa diariamente a todo instante dentro dos nossos corações. O programa Lux Esotérica termina aqui, ouvintes, sempre muito grato pela sua audiência. Vamos deixá-los agora com a programação musical interativa aqui da Rádio Esotérica FM, que durante todo o dia traz muito boa música e durante as noites aqui sempre muita sabedoria para a sua alma. Então, ouvintes, esperamos estar com vocês nos próximos programas e finalizamos transmitindo um forte, um fraterno e caloroso abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.